mais uma vez. Player Taos, yeah, ouve aê. Nada se tem sem sacrifício. É, pra ter algo é preciso dar algo em troca de valor equivalente. Esse é o princípio. Mas eu falhei no processo de alquimia, na tentativa de trazer minha mãe de volta à vida. Dei o meu braço em uma transmutação pra não perder também a vida do meu irmão. Sua alma está dentro de uma armadura. Vamos nos recuperar, eu sigo na luta. Troca equivalente, eu aprendi na dor, dando algo em troca do mesmo valor. Bingo. Mas hoje eu sou um guerreiro com próteses no corpo, chamadas de automail. Sou impaciente, não, eu não espero. Através um inferno para ter o que eu quero. Larguei tudo para ser alquimista federal. E agora eu vou atrás da pedra filosofal. Você acredita em Deus? Ou acredita na ciência? A alquimia, essa é minha crença. Hey, extremamente idealista. Sim, eu sou um gênio na alquimia. Determinação em tudo que eu faço. Eduardo, o alquimista de aço. Hey, extremamente idealista. Sim, eu sou um gênio na alquimia. Determinação em tudo que eu faço. Eduardo, o alquimista de aço. Faço a transmutação sem uso de círculos, apenas com as mãos. Desde 6 anos trilho essa caminhada. Como pode ver, literatura avançada. Muito bem qualificado, combatente e competente, com um conhecimento surpreendente. Não somos anjos nem demônios, nós somos humanos, incapazes de proteger a quem amamos. Levante sua cabeça e prossiga com a sua vida. Você tem suas pernas, vai em frente, não desista. Pedra filosofal pode fazer milagres, mas esconde dentro dela uma terrível verdade. Não conheci meu pai e já tive muitas perdas. Convivo numa guerra onde mais fraco é a presa. Não se aprende uma lição sem passar pela dor, apenas se trocar algo de mesmo valor. Sacrifício é algo necessário para ter a mente forte e o coração de aço. Hey, extremamente idealista. Sim, eu sou um gênio na alquimia. Determinação em tudo que eu faço. Eduardo, o alquimista de aço. Hey, extremamente idealista. Sim, eu sou um gênio na alquimia. Determinação em tudo que eu faço. Eduardo, o alquimista de aço. Os mortos não voltam à vida. Não, é impossível. Mas se você quer a receita, anota aí, tchau. 4 litros de amônia e 35 de água. 20 quilos de carbono, alquimia concentrada. 250 gramas de sal. Também adicione 1,5 kg de cal. 100 gramas de nitrato, nitrato de potássio. 800 de fósforo, veja como é fácil. Composição de um ser humano, acredite. Mas não voltará à vida, pois humanos não revivem. Hey, extremamente idealista. Sim, eu sou um gênio na alquimia. Determinação em tudo que eu faço. Eduardo, o alquimista de aço. Hey, extremamente idealista. Sim, eu sou um gênio na alquimia. Determinação em tudo que eu faço. Eduardo, o alquimista de aço.